Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, o programa Carreira na Contramão apresenta hoje o segundo e último programa com seus maiores sucessos de 2013. Escalamos o único repórter disponível, Vendrúsculo Barbieri, para selecionar os melhores e os piores momentos deste programa, para que você, ouvinte, se delicie com os mega sucessos de nossos artistas brasileiros. Vendrúsculo, é com você! Salve, professor! Começamos com Ed Mota, que detectou por que tantas obras públicas não vão pra frente, porque são paralisadas no meio do cronograma. O legado da Copa já está decidido. Fernando e Sorocaba decretaram: se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa. Se hoje a mulherada já gosta, imagina na Copa, imagina na Copa. Tivemos a oportunidade de dar voz aos clientes vítimas do mau atendimento dos vendedores mal-humorados. Os aviões do forró se encarregaram da defesa dos clientes brasileiros. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. E para registrar a angústia de todos aqueles trabalhadores cansados de sua rotina mesquinha de trabalho, Kid Vinil deu seu diagnóstico. Subida, nervoso, nervoso, nervoso. Subida, nervoso, nervoso, nervoso. Certo, Vendrúsculo. Não é por nada, não. No final das contas, no final do ano, vamos deixar uma mensagem positiva, de muita fé para 2014. Falam por nós os Titãs. Sempre avante! Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Quando acabar, o maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.